A Torre. A Torre veio pra falar da injustiça do Brasil. Então vamos falar. Noticiários fala mal, a elite nos condena. De tudo é esculachado no programa do Datena. A vantagem do povo é do peso de uma pena. Só lembra de nós quando mais um entra em cena. O sistema manipula, um abastado no esquema. Enquanto o povo mais pobre só aparece um problema. Investem muito pouco pra recurso nas favelas. Só querem que aumente nas bocadas em vielas. A ilusão, mais um livro exclusivo. E o impostor, agora é de pobre ficou rico. E os fularinhos, só até os mensalão. O que cresce por aqui, só corrupção. Então, vai vendo só, que situação. Trabalho impostor na justiça do mundão. Então, vai vendo só, que situação. Pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na vida dos irmãos. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na Vila Função. Não sou marido. Marionete do sistema falido. Tô na guerra, tô na luta, observe o perigo. Tô vendo o que se passa ali. Tô assistindo quatro manos assaltar um banco e ficaram ricos, mas deixaram pra trás dois carros perdidos, uma BMW e uma Ferrari no estilo. E o poder do impostor, a luta continua. A votação no poder agora, a luz da rua. Tem que saber lutar e ser um vencedor. Tem que saber vencer para ser um lutador. Tem que saber lutar e ser um vencedor. Tem que saber vencer pra não ser um impostor. Então, vai vendo só, que situação. Trabalho impostor na justiça do mundão. Então, vai vendo só, que situação. Pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na vida dos irmãos. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na Vila Função. Então, vai vendo só, veja como tá. O poder manipula o povo, quer nos matar. Pensando que tá bom, olha só, vai pensando. Poder de uma mente só, tá na prisão. Então, é só por Deus, veja como tá. O poder de uma mente só é batalhar. Lutamos pela paz na vida, pelo amor. Na Bíblia, do Apocalipse, some se somou. Veja como tá então, preste atenção. A injustiça manipulando o mundão. Veja como tá então, preste atenção. Os colarinhos, tá correndo da prisão. Então, vai vendo só, que situação. Trabalho impostor na justiça do mundão. Então, vai vendo só, que situação. Pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na vida dos irmãos. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na Vila Função. Então, vai vendo só, que situação. Trabalho impostor na justiça do mundão. Então, vai vendo só, que situação. Pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na vida dos irmãos. Então, vai vendo só, que situação. Liberdade na Vila Função.